João, pode aumentar meu violão? Sentada ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo, não chore mais. Não chore mais. Menina, não chore assim, não chore mais. Well, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Georgia would sit by firelight, like wood burning through the night. I would cook cornmeal porridge, which I'll share with you. My feet is my only courage, so I've got to push on through. Yes, but while I'm gone, se Deus quiser, tudo. Ah, tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Yeah, everything's gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. Little darling, don't shed no tears. No woman, no cry.